Flash Labiduca, o minuto que educa. Olá, Laura. Tenho 5 anos e eu quero saber como é o céu azul. Já pensaste porque é que o céu é azul? A cor do céu é explicada pelo fenómeno da dispersão da luz nas moléculas de ar que compõem a atmosfera. Lembrem-se, a luz solar não é branca, mas sim uma mistura de várias cores. Cada uma dessas cores corresponde a uma onda, com um determinado comprimento. Como a cor azul possui menor comprimento, ela é compatível com as partículas de ar presentes na atmosfera, que depois a absorvem. Quando isso acontece, as partículas de ar espalham o azul pelo céu. Sabias que os astronautas também veem a cor refletida pelas moléculas da atmosfera? Ou seja, também veem o céu da Terra azul? Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.